UFC Middleweight Champion of the World, Anderson the Spider Silva! Eu sou o quê? Sou a superação, a lenda que voltou da escuridão. Sou a perseverança, orgulho da nação. Yeah. Aquele que manda o oponente pro chão. Entre gritos e aplausos, sou a concentração. Oh. O foco na carreira e na determinação. O maior defensor desse cinturão. Eu sou Anderson Silva, yeah. O grande campeão. Da infância, humilde pra brilhar no UFC. Subestimado no começo, agora olhe você. Lutei no mundo inteiro, é só ligar a TV. Mas pra isso eu tive que sempre vencer. Yeah. Artes marciais, treinando a vida inteira. Ganhei a faixa preta dos irmãos Nogueira. Me respeita, eu cresci e fiz meu nome. Dando joelhada no meio de Shaio Sonnen. Que só falava na imprensa. Mas eu botei jogo na mesa. Sem dó, do americano falador. Viu só? No fim saiu perdedor. 17 vitórias, uma atrás da outra. Entrei pra história, então não me afronta. Defendi o cinturão como um guardião. Abro o caminho para o grande campeão. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha. Player Taos, trazendo pra vocês um tributo da vida do maior lutador, Anderson Silva. Se você quer saber, se você quer saber como tem que fazer, como tem que fazer, eu só penso em vencer, eu só penso em vencer. E você sabe por quê? Porque eu vou descer a mão no meu oponente até cair no chão, yeah. Ou quebrando os dentes. Eu vou vencer derrubando por nocaute. Você vai se render terminando em tap out. Um gênio lutando dentro do octógono, vencendo na força e no psicológico. Levante sua guarda ou leva um chute na cara. Anderson Silva, isso é Esparta. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha. Jiu-jitsu, judô, taekwondo e muay thai. Melhor tomar cuidado, senão você cai. Jiu-jitsu, judô, taekwondo e muay thai. Aqui é faixa preta nas artes marciais. Jiu-jitsu, judô, taekwondo e muay thai. Melhor tomar cuidado, senão você cai. Jiu-jitsu, judô, taekwondo e muay thai. Aqui é faixa preta nas artes marciais. 17 vitórias, uma atrás da outra. Entrei pra história, então não me afronta. Defendi o cinturão como um guardião. Abram o caminho para o grande campeão. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha. Aqui a força é espartana. Levante sua guarda ou então você apanha. No final quem é que ganha? Spider, o Homem-Aranha.